não tem medo de diploma. Tem cara feia, põe o bicho pra correr. Teologia é bom pra conhecimento, porém não é alimento pra diabo se render. Porém o crente com o joelho no chão, jejum e oração, veja só como é que é. No poder do nome do Senhor, faz diabo pra o inferno andando de marcha ré. O crente valente é conhecido, não é pelos pés e pelas mãos, mas é conhecido no joelho, porque tem as marcas da oração. É um vencedor e não vencido, porque ele tem força e poder. Se encontra pela frente o inimigo, ele põe o bicho pra correr. Não tem nada pra derrotar o crente, quando o medo tem a vida no altar. Fica de castigo, fica amarrado, porque derrotado já está. Oração de crente é pior que dinamite, faz o inferno inteiro desabar. Através do termômetro da oração, quando não ora com certeza fica frio, ele sente um vazio, porque perde a comunhão. Oração é arma poderosa, porque ela consegue até mover a mão de Deus. Faz do crente fraco vencedor e cantar antecipado o hino de quem já venceu. O crente valente é conhecido, não é pelos pés e pelas mãos, mas é conhecido no joelho, porque tem as marcas da oração. É um vencedor e não vencido, porque ele tem força e poder. Se encontra pela frente o inimigo, ele põe o bicho pra correr. Não tem diabo para derrotar o crente, quando o medo tem a vida no altar. Fica de castigo, fica amarrado, porque derrotado já está. Oração de crente é pior que dinamite, faz o inferno inteiro desabar. Não tem diabo para derrotar o crente, quando o medo tem a vida no altar. Fica de castigo, fica amarrado, porque derrotado já está. Oração de crente é pior que dinamite, faz o inferno inteiro desabar.